ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. E agora chegou a hora de receber mais um talento, né? Agora em outra categoria, né? A gente falou com os talentos aqui do atletismo, né? Nas corridas de rua. E agora é hora de falar de um talento musical. Já há bastante tempo tá pra me trazer ele aqui, mas a gente sempre vai enrolando. Mas hoje deu certo. Claudinho, tudo bem? Prazer estar recebendo você aqui. Cláudio Reis. Tudo cantor bem, e compositor guaranesiano. Boa tarde pra você, tá bom? Boa tarde aos ouvintes. Prazer estar recebendo prazer você enorme estar aqui hoje, né, no seu programa. Prazer é todo meu. Prazer é todo meu estar recebendo você aqui para contar um pouquinho da sua história e apresentar um pouquinho do seu trabalho, né, Claudinho? Porque a gente sabe das dificuldades, né, do artista do interior, né? As dificuldades são muitas, né? A gente batalha atrás de um sonho, né? E hoje é tudo muito caro, né? Eu até tava conversando com o Sandro ali. É complicado, você vai atrás de um patrocínio, o pessoal não bota muita fé na gente, né? Porque, cantor de Guaranésia, né? Vamos, né? Então a gente vai batalhando, encontra aí pelo caminho amigos como você, né? E outros tantos mais que vai ajudando a gente, vai levando, né? O nome da gente, Cláudio Reis aí, né? Vai cantar em algum lugar, o cara fala, é só cantar uma meia horinha, né? Ah, é. Não é isso? Não, que isso. Não, mas geralmente muita gente faz isso, né? Em vez de dar um cachê, fala assim, não, vai cantar só um pouquinho. É, meia horinha só. Devia dar um cachê, né? Porque se a gente analisar aí o Zezé de Camargo da vida, começou igual a gente, né? É. Chitãozinho Chororó, Bruno Marrone e outros tantos mais, né? E como é que você começou essa sua história na música, hein? A minha carreira na música foi o seguinte, eu tinha uma dupla na fazenda onde eu morava, assim, não, nada profissional. O amigo Antônio Carlos a gente cantava, e na época Zezé de Camargo era muito famoso, tava estourando, Leandro e Leonardo, né? E outras duplas mais. Aí eu vim pra cidade, mudei pra cidade com meu pai e tal. Aí um dia eu fui participar de um festival de música que tava tendo lá no Bom Jesus. Tinha festival de música, hoje não tem mais, né? Mas no clube? Isso, no clubinho, lembra? Lembro. Antigo clubinho. Aí tinha um senhor que já tinha uma banda aqui na cidade, eu nem conhecia ele. Aí a gente cantou uma música lá, eu até lembro da música, era Jean Giovanni. Espuma da cerveja vai acabando aos poucos. Espuma da cerveja quase me deixa louco. A gente tava cantando essa música no dia. Aí isso era um domingo à tarde. Aí ele chegou pra mim e falou assim: meu amigo, sábado que vem você vai fazer um baile com a gente lá no Varando do Peixe. Eu falei: você tá brincando comigo? Ele falou: não. Eu falei: mas eu não canto. Ele falou assim: não, você canta sim, ué. Acabou de cantar agora. Acabou de cantar. Eu falei: bom, eu não tenho experiência, mas achei que ele tava assim brincando. Aí na segunda-feira à tarde ele tava na porta da minha casa. E aí começou toda a história, a gente ensaiou um repertório. Na época o conjunto chamava Sentido Único. É o Luizão, você conhece demais da conta, né? O Gilberto, esse senhor que foi atrás de mim lá. E aí eu fiquei nesse Sentido Único aí uns 3, 4 anos fazendo baile, festa de aniversário, festa de barraca. A gente tive o prazer de trabalhar com o seu... Você tá falando isso aí de que, 20 anos atrás, por aí? É, 96 pra frente, 98, isso. É, 20 anos. É, 20 anos. Foi uma época muito boa. Uma escola muito boa, porque o pessoal que já cantava tinha uma bagagem boa, né? O Guaranésia tinha muitas bandas, né, nessa época, né? Tinha uma galerinha boa, Realce, né? Realce. Então, aí eu fiquei nesse grupo, aí o grupo acabou aqui terminando, né? Aí que eu entrei na Realce, a famosa banda da Gelda também. Depois que você entrou. A Gelda já tava de olho no meu trabalho também, e falou: ó, vamos cantar com a gente? Eu tava parado e falei: vamos, né? Aí fiquei também mais uns 3 anos e meio com ela. Fazendo baile também na região. A gente andava, nossa, todo final de semana a gente fazia. Na Realce, banda show, andava a região inteira ali, né? Banda famosa, né? Banda famosa. Mas lá na fazenda ainda, você cantava com... Era dupla? Era dupla, é dois amigos, né? Era a mesma coisa de irmão. Era Antônio Carlos e Claudinei, chamava Antônio dupla. Antônio Carlos e Claudinei. Era assim, coisa de final de tarde a gente cantava. Cantava Zé de Camargo, Leandro e Leonardo. Nossa, era muita música. Mas sempre no sertanejo? Sempre no sertanejo. Lá na roça, sim, né? Que a gente morava lá. Porque banda já, aí já não tinha mais jeito. Não, quando você entrou na banda, e aí? Porque você já vinha dessa escola de música sertaneja, aí teve que mudar tudo? Aí tive que repreender de novo, né? Porque a gente fazia carnaval, fazia baile pra casal, tudo, música banda, pra jovem, né? É, banda de baile, toca de tudo. Já toquei de tudo, axé, samba. Lambada nesse meio tempo. Nossa, demais da conta. Lambada foi, era o auge. Qual foi o grande show desses shows aí de banda que você participou? Momento marcante que você vem na minha memória. Tem vários. Com a banda da Geoda, a gente tá fazendo um show lá em Machado uma vez, coisa que ficou assim marcada pra mim. Tava fazendo um baile no clube e tal. Aí daí a pouco chegou um senhorzinho, que eu era o vocalista principal da banda, era eu e o tecladista de Muzambinho, o Acácio. Aí ele me chamou assim e falou, moço, aí falou, ó, falou bem baixinho, minha filha tá fazendo 15 anos hoje, eu não sai da minha cabeça essa história. E eu não pude dar uma festa pra ela. E eu trouxe ela no baile, que era o que dava pra fazer. Só que se eu podia cantar uma música pra ela, falar o nome dela? Eu não esqueço disso. Eu falei, não, vou fazer melhor. Aí, qual que é o nome da filha do senhor? Aí ele falou, na época eu não lembro o nome. Aí eu chamei ela no palco, foi muito bonito. Todo mundo parou, cantou parabéns. Então ficou assim, sabe, gravado na minha cabeça. E com certeza na cabeça dela e do pai muito dela. Muito mais, também, aí, né? O senhor chorou, me agradeceu demais. E teve em Guaranese também, na época do padre Marcelo, lembra? Aquela música, erguei as mãos e dai glória. A gente tá fazendo carnaval, pra você ver como é que é. Aí, carnaval guaranesiano. E o pessoal queria que tocasse essa música. A Geoda falou assim, gente, mas não dá pra trocar, né? Carnaval, não vamos tal. Muito certo, né? Aí na época ela foi, conversou com o padre Álvaro, não, falou, ó, se não tiver nada de cenas obscenas, essas coisas e tal, aí ele falou, não, pode cantar dentro do respeito, aí, ó, aquilo lá também foi uma coisa muito marcante. Eu falei, gente, ó, o pessoal tá pedindo essa música assim, vocês vão colaborar, vamos cantar? Sabe que o pessoal parou assim? E foi muito bonito, cara, é pena que eu acho que não tem registro disso, mas foi muito bonito. Todo mundo cantou dando respeito, dançou, sabe, os amigos se abraçavam. Nossa, foi muito marcante isso. Ó, o Leandro Cebolinha tá te mandando um abraço aqui, viu? Tá te parabenizando aí pelo trabalho. Abraço, Leandro. Ô, Cláudio, mas então vamos lá. Teve a fase lá da Fazenda, né? Que fazenda isso. Que era? Fazenda Ipiranga. Fazenda Ipiranga, isso. Você tinha essa dupla. Aí depois veio pra cidade. Na cidade você já... Carreira solo? Começou não, cantando então, sozinho? Não, aí eu comecei nesse festival, lembra? Então, mas aí era cantando sozinho? Não. Com esse mesmo parceiro, a gente foi participar de um único festival. Ah, aí tá. A gente ficou dois domingos só e saiu, porque, né? Sei. Era muito concorrido. E mas aí ali já engrenou com as bandas. Isso, aí já comecei a trabalhar com um grupo Sentido Único. Era do Lisão na época. Né? Seis anos? Seis anos. Em bandas, três no Sentido Único e mais três. Seis anos. Banda show. Mais ou menos isso. O que você aprende numa banda? Nossa. Pra quem, ó, eu te dou até um conselho. Pra quem tá começando a música agora, vá com a banda. Trabalho, a gente pegava aí das 10 da noite até 4 horas da manhã. Nossa, é uma escola, viu? Daí por que acabou, Claudinho? A gente não vê mais. Banda é muito complicado, são várias cabeças, vários pensamentos diferentes, né? E hoje acho que a logística de uma banda hoje tá muito complicada, né? Agora a gente tá falando de negócio de preço, né? Tudo mais complicado, né? Porque a gente via alguns anos atrás, eu falei agora há pouco, muitas bandas, né? Tinha demais, aqui na nossa região. E a gente tem excelentes músicos em Guaranésia. E não tem banda. Não tem uma banda, né? Uma banda sequer. Hoje a gente passa nos bares aí da vida, você vê. O cantor hoje tá com. A tecnologia também evoluiu demais, né? O cara toma um aparelhinho ali, já tá a banda completa ali, ele vai só com a voz e tal. Cara, a gente tem grupos, né? Amigos do Samba, né? Tem alguns grupos aí. Tem o pessoal do Heavy Metal ali, do Marcinho e tal. Bastante banda, né? Mas banda mesmo, essas bandas que fazem baile, a gente não tem mais, né? Não, infelizmente. Tem. Talvez tá faltando investimento aí, né? Sentar, ó, vamos, né? Pra sentar e fazer isso. Felipe Laudade, grande Cláudio Reis, me lembro dos bailões na física em que a dona Zé dividiu o palco com ele e com o Luiz Antônio. Época boa, abraços pra você. Abraço, Felipe. Felipe é da dona Zé, né? Felipe é amigão da gente. Felipe era um bom músico? Ótimo. Disfarçava bem, né? Disfarçava bem. Não, é brincadeira, né? Ele é música bom. Era outra banda também que marcou época, nossa, né? Nossa, demais, né? Uma pena ter acabado assim aquela formação da primeira, né? Dona Zé foi uma. Mas tá voltando, né, dona Zé, né? O Felipe, de vez em quando, a gente liga pra ele faz alguns shows aí pra gente aí nas festas tem que aí. Fazer mesmo. Opa, manda um abraço aí pro meu irmão Claudinho. Parabéns pra ele, é o Lucinei. Abraço, irmão. Tá mandando um abraço. Mas vamos largar a mão de conversar e vamos cantar? Vamos cantar? O que você vai cantar aí, Claudinho? Olha, o Cláudio Reis, no show que eles fazem, ele gosta de cantar esse estilo de música aqui, ó. Vamos ver. Deixe tudo como está, faz de conta que não vá embora. De nós dois quem vai chorar, ninguém vai poder dizer agora. Amanhã é outro dia, e quem tem essa mania de amar igual a mim, por maior que seja a queda, no amor jamais se entrega quando chega ao fim. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, e não vou mover um pouco ao te perder. Este teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em meu lugar. Deixe tudo como está, não precisa arrumar a casa. Vai sem pressa de voltar, tem espaço pra soltar as suas asas. Não lamente a nossa vida se não foi tão colorida como a gente imaginou. Foi tão linda no começo, mas depois virou do avesso e tudo terminou. Não vou dizer que a tua ausência não vai machucar, que não vou morrer um pouco ao te perder. Este teu adeus não vai me derrubar. Prefiro assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando que não sou, querendo outro em meu lugar. Muito bem, tô aqui com Cláudio Reis, o Alexandre Silva aqui da Pássaro da Ilha. Parabéns, sou fã de carteirinha, manda os parabéns pra ele aí, tá mandado. Obrigado, Alexandre. Júlio Souza, futuro parceiro, né? É, o futuro parceiro. Tá mandando um abraço aqui também pra você. Obrigado, tem mais Júlio. Gente aqui mandando abraços, bom, do Lucinei que eu já falei, boa tarde, Antônio Cláudio, grande abraço a todos. Manda um abraço aí pro meu primo, estou aqui em Erceburgo promovendo degustação dos doces Pérola de Minas. Oh. Mas estamos ligados aí na programação, estou aqui no supermercado surpresa, pessoal do supermercado surpresa, um abraço. O Ailton mandando um abraço para você. Obrigado, Ailton. Um grande abraço aí pro meu amigo Cláudio Reis, que Deus conserve em você nessa humildade. Grande artista, Magda e o Baixinho. Então, te mandando um abraço. Tem música dele no CD que montei. Cantores de Guaranésia no YouTube, no meu blog, sucesso pra ele. É o Danilo Estrada. Ah, o Danilo também é um grande amigo da gente. Tá te mandando esse abraço também. Parabéns, canta muito. É a Cleonice de Goxupé. Tá te mandando esse alô. Tem mais gente aqui mandando aqui no meu, agora que eu tô vendo aqui, tá cheio de mensagem no meu celular particular aqui. Cabo Fábio, tá te mandando aqui, o Fábio, né? Parabéns ao companheiro Claudinho, pela pessoa que é, pelo seu talento. Um abraço a toda a família. Obrigado, Fábio. Um abraço pra vocês também. Rodrigo, esse cara é um grande profissional, é um bom profissional. Rodrigo tá mandando alô. Obrigado, Rodrigão. Deixa eu ver quem mais aqui, o Vaguinho do Esporte, aí já sai do assunto aqui do Claudinho aqui, o Vaguinho do Esporte, né? Bom, vai continuar sendo Vaguinho de Esporte para sempre, né? Mas ex-diretor do Departamento de Esporte mandou uma mensagem aqui parabenizando os meninos que participaram do programa aqui, dos atletas guaranesianos. São exemplos, pude acompanhar de perto o tamanho e dedicação. Quanto ao apoio em nossa gestão, tivemos em plena formulação do setor, tivemos que montar todo o departamento, pois não tínhamos nada ou praticamente nada. Na minha perspectiva, depois de montados os esportes coletivos, a vez agora são os esportes individuais, até porque o ICMS permite esse apoio. Chegou no seu ápice, parabéns a todos. E o prefeito Laércio Sintra Nogueira mandou aqui a mensagem, vou te mandar uma relação do número de funcionários existentes na prefeitura no ano passado e dos existentes hoje. Vai ver que temos menos. Beleza, a gente aguarda aí essa lista então, viu? Laércio, vou fazer um intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho batendo um papo, continuando esse bate-papo com Cláudio Reis. Vamos relembrar momentos das bandas, viu, Cláudio? Isso. Quero que você traga alguma daquelas antigas aí da Realce Banda Show, do Sentido Único, daqui a pouquinho. Vamos lá. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É Destaque, está no Expresso. É Destaque, está no Expresso, está aqui um dos destaques aqui de Guaranese, né? O Cláudio Reis, cantor guaranesiano, cantor e também compositor, né, Claudinho? Isso. Você também se arrisca aí compor músicas, né, meu amigo? Estamos escrevendo umas musiquinhas, hein? O que veio antes? A questão de cantar ou de compor? Não, veio a... Eu comecei cantando, na verdade. Aí você vai cantando, você fica naquela, mas eu só fico cantando música dos outros, né? Você tem aquele sonho, mas acho que Deus faz as coisas certinho, né? Aí em 2002, 2003, eu comecei a rabiscar algumas coisinhas, sabe? Aí, tanto é que você participou, você lembra? Você fez o meu CDzinho com as 10 músicas, né? Lembro. Já tem mais em casa, deve ter umas 15 já escritas, só que não tá registrado ainda, a gente não pode nem cantar, porque... Então, mas e aí? Essas músicas que estão ali registradas aí que você gravou no CD, você mandou pra fora, você manda pra fora? Tô mandando pra fora, tô correndo atrás. Pra ver se alguém grava. É, já pensou se alguém... E é difícil, né? Ah, muito difícil. Porque muita gente, né? Eu conversei com um rapaz de São Paulo uma vez, ele falou que igual a gente entrega o CD aqui em Guaranese, ele falou assim que chega no estúdio grande lá, funciona assim, se o cara gostar da primeira música, ele ouve o resto. Se ele não gostar, sabe o que ele faz? Pega, isso aqui é lixo, joga no lixo. É. Falou pra mim assim, com todas as letras, sabe? É. E às vezes tem uma música boa lá no meio das 10, né? O cara não passa, aí vai... O próprio Leonardo falou que pra ele gravar um CD é 18, 20 mil músicas, eles têm que selecionar, né? Pra sair 10, 12 músicas. É complicado, né? É difícil complicado. Mesmo. O Gil também tá te mandando os parabéns. Parabéns aí, Cláudio Reis, meu companheiro de trabalho. Obrigado, Gil. Vendo aqui. Valeu, Gil, um abraço pra você. É, o Palito, o Palito também enrola, né? Parabenizando também, viu? Palito, esse Palito é artista, esse Palito, né? Palito é fera. Em todos os sentidos. Esse é artista mesmo. Esse aí é fera. Um abraço aí pro nosso querido Palito. Ô, Claudinho, vamos fazer uma daquelas antigas aí, da época das bandas? Dá pra fazer alguma? Na época que eu comecei a cantar no sentido único, é o Raça Negra, o Sopro Cantareira, então a gente cantava muito samba, a gente cantava essa aqui, ó. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você. Eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo seu perdão. Quero te abraçar, quero te beijar. Te desejo noite e dia. Quero me prender todo em você. Você é tudo que eu queria. E pra contratar o Cláudio Reis, como é que faz? Liga pra quem? Fala com quem? Procura o empresário Antônio Cláudio. Antônio Cláudio. Antônio Cláudio Melo. Não, por enquanto tá no meu celular, né? Porque a gente tá. Esse ano, se Deus quiser, a gente vai montar um site aí com todas as informações que precisa, né? Então eu tava conversando com o Santo, eu ia fazer o ano passado, mas acabou acontecendo uns contratempos aí, não deu pra fazer. Mas esse ano, se Deus quiser, vai sair. E assim, tá. É de amigo, ó. Quer contratar o Cláudio Reis, tem que falar, Antônio Cláudio, né? Mas tá você passando de boca. Pode passar o telefone aí? Pode. Então vamos lá. Qual que é o telefone? Celular 99 99 62 62 78 78 09 09. Então é o 99962 7809, 35 aqui é o código de área, né? Pessoal que quiser contratar o show do Cláudio Reis. E hoje o que é o show do Cláudio Reis? É um show com as antigas mesmo? Já traz essas músicas novas aí, o sertanejo universitário? Como é que é o show? Tem de tudo um pouquinho, né? Depende do evento. Se eu vou fazer uma festa de barraca, aí tem essas músicas antigas, né? Que o pessoal adora, né? Que não pode deixar. Procuro colocar essas músicas novas também, que você tem que estar atualizado, né? Como é que você não vai estar, né? Aí eu procuro seguir mais um estilo, assim, não ficar fugindo muito do que eu faço, entendeu? Pra não ficar, né? Vai aqui, vai ali, né? A Valéria Silva também tá te parabenizando. Parabéns, Cláudio Reis. Sucesso, amigo. Tá dizendo obrigado, aqui Valéria. A Valéria. Eu queria te pedir uma sua. Tem jeito? Vamos lá, mas sabe que eu consigo cantar? Ah, vamos ver se lembra, né? Vamos ver. Vou fazer Vivendo. Deixa eu ver aqui, tá um pouquinho pra trás. Uma do Na Solidão da Noite. Composição. Isso, composição do Cláudio Reis. Composição do Cláudio Reis e música do Cláudio Reis. Vamos lá. Outra vez eu me encontro tão sozinho sem você. E na solidão da noite não consegui te esquecer. Me lembrei dos seus carinhos, do teu cheiro e o abraço. A saudade me tirou o juízo, não sei o que faço. Descobri nessa distância que está separando a gente, que ao seu lado tudo é lindo, tudo é tão diferente. Transformou a minha vida e no encanto de um sorriso trouxe a felicidade e o amor que eu preciso. Ah, se você soubesse o quanto estou sofrendo, sentindo a falta sua e o coração querendo explodir no peito de tanta saudade. Ah, na boca ainda sinto o gosto dos seus beijos, aumentando ainda mais os meus desejos. O que eu mais queria era ficar contigo. Ah, se você soubesse o quanto estou sofrendo, sentindo a falta sua e o coração querendo explodir no peito de tanta saudade. Ah, na boca ainda sinto o gosto dos seus beijos, aumentando ainda mais os meus desejos. O que eu mais queria era estar contigo. Qual que é essa? Na Solidão da Noite. Na Solidão da Noite. Composição aí do Cláudio Reis. O Danilo tá pedindo aqui, Vivendo de Saudade. Vivendo de Saudade? É. Será que dá tempo da gente fazer? Dá pra fazer? Pelo menos um trechinho dela. Você consegue fazer aí, Claudinho? Vamos lá então, Vivendo de Saudade pro Danilo Estrada, que tá na sintonia da Pássaro da Ilha. Essa também, Claudinho, vai pra Neuza e pro Celso Crivillari e pro Ney. Estão te parabenizando. Um abraço. E tá pedindo música. Então tá, vamos lá, vamos mandar essa daí então, né? Doutor Cláudio, que a gente vai ficar aqui até as 4 da tarde. Até as 4 da tarde. Daqui a pouquinho o Gabriel chega aqui e manda a gente expulsa a gente do estúdio. Vamos um pedacinho então? Vamos lá então. Faixa 4 do CD, diz ele aqui. Outra vez chega a noite, está chovendo lá fora, coração no peito chora, saudades de quem foi embora. Saio pela madrugada a procurar por amor, volto pra casa e encontro saudades de quem me deixou. Sem carinho, fico preso à solidão. Estou aqui sozinho, escravizado pela paixão. A chuva se foi embora, junto com a madrugada. Já está surgindo o dia. Está você, minha amada. Ah, tentei arrancar do peito, este amor não teve jeito. Está difícil segurar. Ah, hoje vivo de saudade. Descobri um pouco tarde, pois perdi meu grande amor. Tá aí, bonita demais a música Vivendo de Saudade, né? Pedido aí do Danilo Reis, mas também foi lá pra Neuza, pro Celso Crivillari e pro Ney. Pedido do Danilo Estrada, né? Grande Danilo Estrada, que tá ligado com a gente. A Cida Santos também, parabéns, Claudinho, pelo trabalho que faz. Obrigado. Grande, grande cantor. Claudinho, 99962-7809 para contratar o Claudinho aí para eventos, para shows, festa de casamento, isso, né? Festa de casamento, pesqueiros aí que a gente tem muito pela região. A gente faz um acústico. Barzinhos, né? O pessoal pode ligar nesse número aqui, 99962-7809, ou então liga para mim aqui na rádio que a gente passa o contato aí do, do Claudinho. Muito obrigado, viu? Obrigado. Posso mandar um abraço também? Eu tô só recebendo abraço, né? Ufa, vamos lá. Vamos agora fazer o contrário, né? Queria mandar um abraço pra minha mãe, né, dona Priscila, seu Zé Carlos, que tá lá ouvindo. A dona da pensão, a dona Vânia, né? Não pode esquecer, né? Opa, senão não a tem nem almoço em casa hoje, né? A minha filha, Nara, um abraço, meu filho, papai te ama. E é isso, a todos os amigos, que o tempo é corrido, não vai dar pra gente falar o nome de todos, né? E a todos que abraço esse nome, Cláudio Reis, aí o trabalho, muito obrigado a todos. Valeu, ó, a Cleonice aqui de Guspé tá pedindo pra fazer um pedacinho, mas tem que ser um pedacinho só mesmo, de pedacinho. Paixão Proibido de Teodoro Sampaio, dá pra sair? Só um trechinho mesmo, Claudinho. Paixão Proibida? É, Paixão Proibida de Teodoro Sampaio. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer voltar agora, ser um passo livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver os problemas como ele é. Pra você não existe só eu de homem, pra mim não existe só você mulher. Beleza. Daí pra Cleonice lá da Vila Coragem, Guaxupé. Claudinho, muito obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, no Cláudio. Deus que abençoe você e a tua família, tá bom? Obrigado pelo espaço. Valeu. E conte comigo, precisou. Opa, aqui, tá bom? Agora a gente já tem um número aqui, anotadinho, fica fácil. Valeu, Claudinho, aquele abraço. Intervalo comercial, eu volto na sequência para finalizar a edição de hoje do programa Expressa. Cleonice está agradecendo aqui por você ter cantado o um pedaço da música dela. Valeu, Cleonice. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.